Afirmativo, ONU 15. Gente, quando possível seu chamado de retorno, Salvador? Senhor, em princípio, em torno de 2 horas e 30 de voo. 2 horas e 30 de voo, estimado para pouso em Salvador, 1833. Negativo. Alaska Golf 4. 771 para o localizador, Covid direita na proa 040, desse mantenha 4 mil pés em forma estabilizada. Localizador, direita 040, descendo para 2 mil pés, a reportagem estabilizada, azul 2771. 4 mil pés, 4 mil, aguardando 2 mil. Para 4 mil, azul 2771. Tem mais tango, intenção de pouso, pistão no 0 ou no 7? Gente. Patrão, eu acho que você é autorizado a olhar e manter pistão no zero. Boa noite, 67, Saulo voltando. Escuta. Pronto, cópia, Brasília? Pronto. Autorizado aeroporto de Brasília, via Upper Zulu 17, nível de voo 380. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, arbor 1, transição Alefa. Transponder 51105, controle 198. É autorizado nível 380 para Brasília, conforme reposta imposta. É o presidente 17, arco 1, transição de meta, 105, 1998 para o gol 867, posição 7, com chuva e questionamento. Correto cotejamento, chame pronto. É, táxi, está autorizado o acionamento, chame pronto táxi 1867. Então vai para o táxi 1867. Apartamento 2230, livrou. 55, inicia redução de velocidade para 2300. É 200, 200, 200, 200. Pela Alfa, no táxi lento, aguardando posição no pátio 1, o 2230. Posição 12, retificando. Decolador 06, chão 41, ano 9 de saúde. 19,8 graus, vamos ferrar. Controle Salvador, Papatango, Oscar Golf Serra, decolou no zero, passa 706. Papatango, Oscar Golf Serra, contato radar na decolagem, sub mantenha 3 mil pés via saída Arbor 1. Gente, via Arbor 1, restrito 3 mil pés, Oscar Golf Serra. Estamos lá na ILS, 1-0, mais tango, complete final, chame torre 1-8, decimal 60. 1-8, decimal 6, graças, mais tango. Salvador, uma boa tarde, Papa Romeu, Romeu mais tango, estabilizado em LS, perdão no zero visual. Papa Romeu, Romeu mais tango, tráfego estado, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 10 graus, 07 nós. Teve pouso, pistão no zero, Romeu mais tango. Qual pátio após o pouso, Romeu mais tango? Pátio 5, aero está. Gente. Pode 40 a 80 milhas. De 40 a 60 milhas? Pouso 0 milhas. 40 a 80, ciente. Vai passar o 70 por 60, Bono 255. 5 desse mantenha 4.000 pés, altímetro 1012. 4.012, Bono 255. Azul 2771, desse mantenha 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado. A 2000 ILS X-Ray vai reportar estabilizado o azul 2771. Patango Oscar Golf Sierra, submantém nível 100 na proa de Arbor. 100 na proa de Arbor, Oscar Golf Sierra. Do 2771 na velocidade indicada? A 210 agora. Sim. 1255, redução 200 nós. 209, agora 255. Passaria do visual com 37 da Gol. Passaria 2230 visual com o 37 da Gol. Passaria 2230 na escuta. Pós-passagem do 37 da Gol no táxi, está livre no 3. Após o 37 da Gol, prossegue posicionamento 03 e 37. Passaria 2230 ao solo. Pode chegar. Visual com 37 da Gol no táxi. Sim, mano. Após a passagem do tráfego, autorizado ingresso de Juliette, posição 12, remota do pátio 1. Após a passagem, posição 12, eu passaria 2230. Azul 9303, acione a identificação, mantenha a proa de voo médio para a chegada voo médio, reporte para a descida. Bono 255, vetoração radar para sequenciamento, mantenha a presente proa, proa 215, limite o curso do localizador. Mantendo proa 215, vetores limitado localizador, Bono 255. Estimativo, tráfego que procede na aproximação, posição de 11 horas, 11 milhas, rumo norte. Um ATR 72 cruzando 2.500 pés em descida. Vem. Cinema 226, acione identificação, desse mantém nível 050, B, chegada para o médio 1, altímetro 1012. Azul 9303, redução de velocidade 250 nós. Sente, então reduza para 240. Chama aí, Juliette. 141, na cena de identificação, desse mantém nível 060, via chegada Bonfi, altímetro 1012. 0012, 060, viu? Via chegada Bonfi, a 3 ali, vai se tratar, redução de velocidade na chegada. Telema 141, número 4 na aproximação, redução de velocidade para 230 mais. 230, então reduzindo, é 141. Olimpo 02, controle. Olimpo. Afastado de Salvador agora 4.2 milhas sudoeste, em frequência livre para autocoordenação. Ao ingressar de 60 milhas de Salvador, retorne à frequência do controle. Azul 2771, localizador. Azul 2771 no completo de canal, chame torre 1 no 8, decimal 60. 3860, boa. Estamos com controle antes da curva direita. Boa noite, minha 7 autorizada, ganhar e decolar pistão 0, vento 090 graus, 07 mais. Ali me decola, 0, boa noite, minha 7. Capatão Guasca Golf Sierra, voo e Elefa. Diretamente, para Golf Sierra. Azul 9303, desse mantém a nível 070, altímetro 1012. 6226 para o localizador, com via esquerda na proa 055, desse mantenha 4 mil pés, informe estabilizado. Minha 226 tem condições de manter a velocidade para sequenciamento? Gente, minha 226, a velocidade está a critério, número 2 na aproximação. Uno 255, redução de velocidade para aproximação final. Reduzindo, Uno 255. Azul 9303, desse mantém nível 050. Azul 1771, vento 080 graus, 07 nós, quer negar no 0, no 2, pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado, pouso no 0, baixado e travado, azul 2771. Noite 67, decolador 14, mantenha pro até 4 mil pés, destino controle em 1, 19, decimal 8. Pro 4619, tá boa, vamos lá, 1 SMS. Salve, esse mantém nível 070, via chegada por médio 1, altímetro 1012, redução de velocidade 2509. Bom dia, vamos 867, mantém a proa, passa o 1400. Uno 255, estabilizando? Estabilizado, 255. Sim, chame torre, frequência 118, decimal 60. 286, Uno 255. Faz o Romeu mais tanto? Afirmo, Romeu mais tanto. Para o táxi, dan 3378, 3 horas de autonomia. Alterna João Pessoa com 181 a bordo. Azul 2771, solo azul 5, livre à direita, e chame 1, 2, 1, decimal 1, solo. Livre à direita, 2, 1, 1, solo, 2771, azul. 141, velocidade indicada. Agora 260, direita. Gente, inicie redução para 240, nós, do chinês 6141. 240, 6141. Solo azul 2771, livrando. 2771, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 2771. Pouso autorizado, pistão 0. Livre pouso 10, Gono 255. Gono 9303, é autorizado nível 060. Panema 141, desse mantém nível 050. 050, 861, 41. Minha 226 desse mantenha 4 mil pés, aguarde para continuar a descida. Quente. Voar direto à água, controle, 1867. 1867, autorizada para o AD, Alefa. Graça, Alefa, sobra 380, 1867. O 867, tráfego 12 horas, 18 milhas, mesmo rumo, 1 Charlie 208, cruzando 080 em ascensão. Silêncio, então, cruzando 80, 1867, eu estou por outro. Chiné 6226, desse mantenha 2 mil pés. Autorizado final ILS, XRP, São José, informe estabilizado. 2000, repórter estabilizado. Meu nome é Santos, chame Torre 118, decimal 6. Meu mais tango, autorizado em ingresso Quebec, cruzamento da pista no 735 até o 45 Aerostar. Ano 255, solo 18, liga direito, chame 121, decimal 1 no solo. 21, ano, boa. No 6. 4.061, 41. No 255, livrando a sua escuta. Solo 255, via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, posição 2, Coronel 255. Tem o decolagem no 0327. Temativa esquerda 015. Em caso de falha, alcançaram o limite, está autorizado a completar o final do procedimento ILSX. Incremente razão de descida 93031, tráfego 1 hora, Onomia Milho, rumo oeste, um Charlie 208, cruzando 090. Papatango, Ascago Serra, tráfego 10 horas, 15 milhas, rumo norte, um Embraer 190, cruzando 090 em descida. Gente, Ascago Serra. Telema 1141, vetoração radar para sequenciamento, com via direita na proa 220, limite o localizador. 220, direita, limitado o localizador, 1141. Decolador de 2-0, chama o controle em 1-1-9, decimal 8. 9-8, tá 3-3-7-8. Controle tá 3-3-7-8, cruza 1210, perfil da Momo, subida ao nível de voo 350. Tá 3-3-7-8, contato radar, suba via saída Momo, nível 350. Via saída Momo, subida para o nível de voo 350, tá 3-3-7-8. Regime 1141, na velocidade indicada? 2409. Gente, reduza para 200, Regime 1141, no tráfego, procede da companhia, posição de 11 horas, 11 no milha. Reduzindo para 2009, Regime 1141. Azul 9303, desse mantém a nível 050. Possível risco? 050. 1867, chame Centro Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 0288, boa. 1880. Chegou o Serra, quanto possível eu fazer na com a Recife, tirado do Alquim? Aguarde, mantenha para o Adileco. Obrigado. Controle autoriza para o de Momo, TAM 3378. Autorizado Momo, TAM 3378. Virando uma montanha 3378. M1141 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 150, desde que mantenha 3 mil pés, informe estabilizado. 3 mil pés, esquerda 150, autorizado, reporte estabilizado, vou chamar 14. Afirmativo, completa esquerda 140, informe estabilizado. 140, 4. TAM 3378, dirija direita proa 350. Azul 9303, seu novo limite é a radial de Salvador 290. Radial 290, tráfego que precede posição de 2 horas, 1 a 2 milhas, no Airbus 320. 290. Controle copiou a informação do Tan 3378. Tan 3378, prossiga para o controle. Prossigo. É, direita na Pro 350, devido informações. Sente 3378, autorizado de vista. Azul 9303 para o localizador, curva direita na Pro 080, informe estabilizado. 080. Nema 320, desse mantenha nível 050. Estabilizou, 6226. Nema 226, controle, correção, Torre, Salvador, frequência 118, decimal 60. 118, 6226. Azul 9303, completa a curva direita, na Pro 085, autorizado 4 mil pés, informe estabilizado. 4 mil vai reportar estabilizado. Chinem 141, desse mantenha 2 mil pés. Tá estabilizando agora no ILS, da 10641. Chinem 141, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 60. 118, 6161, obrigado. Tan 3378, vai manter a proa por mais quantas milhas? No caso aqui seriam 60 milhas, mas seria interessante a estar presente o Afrodi, ao invés de retornar a proa do perfil da subida. Quando tiver condições, autorizada para o tipo Fruti, Tan 3378. Firmadil, eu informarei. Azul 9303, desse mantenha 2 mil pés, aguarde transferência de comunicações. A frequência com interferência do Assis, é, não conseguiu copiar nem o nível de voo, nem a saída. Nível 340, saída Sambo 1, Leda Morte. Conseguiu copiar Leda Motima. Sierra Alfa November Vitor Oscar 1. Sambo 1, Leda Morte. Está 3805, vamos lá, 340 autorizado Guarulhos, uniforme Zulu 10, recola direita, tem Sambo 1, Leda Morte. 51 é o transponde, 1198 controle, está 3805 no gate 8. Cotejão correto, chame pronto. Chama pronto. Solo Salvador, boa tarde, azul 2788, 1270 para Paulo Afonso. 205 de ground speed, inicie redução para 2190 mais, 6320. Tá 3378, agora curvando à direita, na proa de Froti. Ciente, então 3378. Observa, 24. NM1 41, vento 090 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista 10. Tem pouso no 0, eu chamei 141. Então, gosto que você erra quando possível seu chamado de pouso em conquista. Uno 725. Uno 725, ciente, copiado. A 320 para o localizador, curva direita na proa 050, se você mantém a 2 mil pés em forma estabilizada. 050, descendo para 2 mil pés autorizado, IMS, tomara que a visada com a minha visada. Azul 9303, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 60. 18603. Salvador, boa tarde, Azul. 9303, final de 9 milhas. 9303, continua em aproximação, aguarde pista 10 livre, quer negar 10, 1, 2. 03. Zona 44 para o localizador, curva esquerda na proa 055. 055 de proa, tá, 3, zona 44. Estimativo, Dulce mantém nível 050, informe estabilizado. 050. Xenem 141, Solos 27, nível direita via Fox, Xenem 121, decimal 1, Solos. Fox, 121, 611, 4 anos, obrigado. Xenem 226, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, Salve Salvador, é o Salvador 3805. Boa. 0 grau 08 nós, pistão 0 livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso na 18, pedal na 18, 9307. 04, 41. Salvador 3437, torre de estacionamento na posição 09 e postaria o pushback. Livre acionamento, chame pushback, tá 3437. Livre o acionamento, 3437. Minha 320 estabilizou? Estabilizado, NS, minha 320. Gente, final, chame torre, frequência 198-360. 26, obrigado, boa tarde. Boa. Xenem 320, continua a aproximação, o LX no 0 livre, que é negal no 0, no 2, tráfego à frente, embreada azul, aproximadamente uma milha fora da cabeceira. Tem que trabalhar nessa linha, Xenem 320. No 3144, desse mantenha 3 mil pés, altímetro no 012. 3144, 3 mil? 3 mil pés. Patanguá, Cagu, Serra, controle. Serviço radar encerrado, 48 milhas oeste, Salvador. Mantenha nível 100, chame Centro Recife para informações de voo alerta na frequência 1260 e alterna 128, décima 8. Salvador, Azul, 9313, Ramaé. Xenem 6320, vento 100 graus 079, pouso autorizado, pistão 0. Pouso no 0, Xenem 6320. Então 3805 na escuta? 3805. Autorizado nível 360. 360, então 3805. 144, Zeta para 2, mil pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista no 0, passa a brisada. 2, mil pés, a contagem para brisada, 7, 3, 144. São 3144, tráfego 9 horas, 6.1 milhas rumo nordeste a 1.500 pés, Papa Alfa 32. Satã Vitor Índio Juliette, tráfego 3 horas, 5.6 milhas rumo nordeste, passando 050 para 2.000 pés, Airbus 380. Telema 315, via chegada a MAN, desça para o nível de voo 050, ajuste na 011. Verbalizador. Ok, Juliette e Pátio 3, na remota? Afirmo, Juliette e esquerda novamente para o Pátio 3. Ok, Juliette, Pátio 3, 3. Xané 6320, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, Xané 6320. 6315. Afirmativo, Xané 6315 para o localizador, curva à esquerda, na proa 145. Afirmativo, desce, mantém nível 050, aguarde e descida para 2.000. Vitorinho de Juliette, prossiga. Gente, o Vitorinho de Juliette mantém sem condições de usar na proa de Paripe para ingresso corredor interlagos. Solo, TAM 3437 para o táxi com 141 no PLB, Altana com Cisco, 3 horas e meia. Torre, frequência 118, decimal 60. 2.60. Autorizado táxi até através do portão 612. Teve o táxi até através do 612, 3437. Salvador, boa tarde, Altana 3144. 3144, continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal, 09. Altan 3805, puxa de acionamento no 8. Portão 8, livre, acionar chantax da 3805. Vai chamar para o táxi, na 3805. 437, observe o Airbus da Avianca ingressando no pátio e após siga até o ponto de espera via Índia, torre 1895-1011, bom voo. Gente, após o Avianca passar, segue o ponto de espera via Índia, e a torre 1865-437 com 1011, identificação desse mantém nível 060 via chegada Bomé de Uno, altímetro 1011. Bom, na 964, número 2 na aproximação, mantém a via chegada. Citroën de Juliette, autorizado para o CEASA, reporte visual com campo. Primativo, prossiga. Autorizado Paulo Afonso, nível 170, via rota do plano, pistão a zero, primeira curva à esquerda, subida a Momo, transição Fruti. 5072, o transponder controle 198, azul 2788. Cliente autorizado, conforme rota do plano, para Paulo Afonso, nível 170, curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti. O transponder 5072 e o controle de saída 1198, o azul 2788. Azul 2788, correto, para trecho pronto. Vai chamar. Tá 3437, tá na escuta do sol? Azul 4422, oceano identificação, desce, mantenha nível 070, via chegada bom médio 1, altímetro na 01. Autorizando o seu canto de turma na bom médio 1, com altímetro na 011, para o 4422. Entendiu. Mantenha a proa 6315 para o localizador. A proa 135 é a proa de Luna. Ah, está. Olá, Salvador, é o TAN 3144 entrando na sua. TAN 3144, táxi Alfa, Juliette. Correção, táxi Alfa e aguardiente Juliette. Alfa e agora. 4422, redução de velocidade 250 nós. Decolado 242, chama o controle 119.8. Controle 19.8, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, então 3437. Então 3437, contato radar na decolagem, subavia saída Moruno, nível 360. Subavia Moruno, 360, nível 3437. 3835, 3805, Autorizado táxi via pátio e táxi Índia, ponte espera torre 1895, 1-0, 1-1, bom voo, 3805. E 11, você está com a ponte da 1-0, 1-2-6, 1-3-2-3, obrigado, conta abaixo. Tutã 3144, visual com o Airbus da companhia iniciando táxi. E irmão? Após a passagem do tráfego, sem ingresso Juliette, a remota 1-3. Juliette, remota para o tráfego, seguinte, no 3 964, desça via para 3.000 pés. Via para 3.964. 4422, desça via para 4.000 pés. Via para 4.442. Controle São 3437, possibilidade de voar direto a Lefa? São 3437, aguarde para a Julefa manter o perfil de saída. Positivo, aguardando, mantém o perfil, 3437. Autorizado, pistuno 7, vento 1-1, 0 graus, 0,7 graus. Autorizado, 7, 2788, livre, acionar a chamada. Vai chamar a quantos do táxi azul, 2788. Confirme, Vitorinho de Júlio. Banda de pássaro, próxima final da Amazônia. Gente. Ana 3195, completo final linha de actuation, né, torre, frequência 118, decimal 6. 1186, torre, um ótimo seu ligado, quer dizer? Gol 1964, desça para 2000 pés, o ajuste no 011, autorizado a final linha de actuation e responsabilizado. 2001, responsabilizado, gol 1964. Salvador, boa tarde, 3205, passando 1300, salvo 1. Tan 3805, contato radar, via saída Salvo 1, suba para nível de voo 360. Salvo 1, 360, 3805. Livre voo 5163, 1. Tan 3437 autorizado, Alefa. Muito grato, Ronda Alefa 3437, tá? Alefa 3705, possibilidade de Valida. Então, 3805 autorizado, Leda. Oi, de Leda, 3805. Com 4-9 a bordo, 4-30 de autonomia alterna Maceió. Tem um câmbio, por favor? O azul 2788 para o táxi, com 49 a bordo, 4-30 Maceió. Azul 2788 autorizado até o ponto que era via Táxi Índia, torre 18. Via. Ajuste na 011. Via Índia 226-109, ajuste 2788. Boa tarde. Aqui do Salvador, sou passageiro 2230, só que tem informação Romeu, autorização para a vitória da conquista. A gente passageiro agora de cópia, a subida agora 1 no Elefa. Agora o Nelé, na sua escuta para a cópia, passaria 2234. Está estabilizado, igual ao 964. Igual ao 964, completo sinal de minha torre, frequência 118, decimal 6. 18,6 graus. Chame só em 1, 2, 1, 2, 1. Lima, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 6, 3, 1. Correu o azul 2788 para o próximo ponto de espera pronto. Azul 2788, mantém ponto de espera, boa tarde. Boa tarde, mantém ponto de espera 2788. Recife 2602883437, boa tarde. Com 190 anões, mantém a posição guardando instruções. No 2-1-1. Ótimo, obrigado. Eu vou guardar aqui na minha 3, autorizar ataque para o Patrão 1, via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette até o 06, 63. Salvador, passarela 2230, está pronto para funcionamento. Passarela 2230, solicita a cópia inicialmente com você. Foi solicitado, também escuta, também aguardando a autorização. Deixa o passarela 2230, enquanto copia, autorizado Salvador Vitória da Conquista, nível de voo 180, sai da Arbor 1, eleva posição Opiló após DCT Conquista. Decola da pista no zero com primeira curva à direita. Transponder 51 no 7, controle Salvador, opera na frequência 119, decimal 80. Autorizado da Conquista, nível 180, Arbor eleva depois da Opiló, informa que não compra o gradiente ATC. Vai decolar da 1-0 com a primeira curva direita, o transponder é 5-1-1-7 e o controle é 119,8. Passarela 2230, contejamento correto e direcionamento também para o ataque. Semana para o ataque, 2230. Torre de Salvador, o 442-2-1. No 442-2, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-1-0, grau 099. Autorizado pouso para o 4422. Tabaco 6, Juliette. Alfa, repórter, 6, Juliette. 94. Pouso 09, autorizado a linha e mantém pista no 0. Ah, sim, após a passagem da aeronave, está vindo lá no fundo, a linha mantém o 272. O azul 4422 está arremetendo. Azul 4422, arremeteu 54, suba para 2.000 pés, aguardando transferência. Confirme o motivo da arremetida. Estava desestabilizado. Tente, azul 4422, aguarde transferência. Guarda. Azul 4422, rumo 02, suba para 2.000 pés e chama o controle em 1.19.8, confirmando o rumo 1.02. Aqui na Pro 1.02, chamarei controle em 6.19.8. É o azul 4.422, mantendo 2.000 pés na Pro 1.02. Azul 4.422, tente mantendo 2.000 pés, curva direita, Pro 250. O limite é a radial 270 de Salvador. Curva à direita, proa 250 para o azul 4422. Da Juliette, Gol 964. Gente, o Gol 964 mantém a posição. Mantém a posição. O 4422, completo curva direita, pro A270. Direita 270. Certo, vou passar aí 2230. Está com o PAD de 69, alterna calma 2, 5 horas 3 autonomia, pronto para o ataque. Passarei do 2230, Salvador, confirme PAD e autonomia. PAD de 69, autonomia 5 horas e 3 minutos. Passarela 2230, autorizar ataques até o ponto de espera. Via parte 1 no Índia, no ponto de espera torre. 118 decimal 6, atingir altímetro no 0 na 1. Ponto de espera da 1, próxima torre 2230, do 788, decolou 58, chama controle em 119, decima 8, bom voo. 198, grato, boa. Decima 8. Quem chamou pra cota? Papatão 1 quilo, Romeo Oscar. Papatão 1 quilo, Romeo Oscar, prossiga. Romeo Oscar, solicita no país, voo. Gente, confirme o horário do seu plano. Notificação 320. 1620? Ah, negativo, para 00. Gente, 1600 a notificação ou 1700? 1700. Gente, eu vou entrar em contato junto à sala e a assistência para a foto. 1964, autorizada em grafia Juliette, portão 09. Juliette, 09. Via Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, voo 964. Papatango, Vitor Lima X-Ray, chamou? Solicita o pátio do pátio, para o pátio 4, reposta ingresso no pátio principal. Na proa 270, o azul 4422 mil bem. Azul 4422, gente, aguarde o vetor para interceptar o localizador. Aguardando o vetor. 1964, na escuta do som? Na escuta. Você copiou a autorização? Copiou, a gente teve que fazer uma pequena parada porque tinha um passageiro em pé. Só isso, a gente já está ingressando para o 09, é isso? Ah, sim, posição 09, grave. 2230, autorizado a linha de decolar, no zero vento, 090 graus, 089. Autorizado a linha de decolar, passarei 2230. Curva direita, proa 360, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Direita 360, aguardando o último vetor, o 4422. Azul 4422, para interceptar o lock, curva direita, proa 060, reporte estabilizado. 060, reportaria estabilizado. X-Ray, chamou o salvador? Patango Vitor Lima X-Ray, autorizado, ingresso no pátio principal. Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 118, decimal 6, o Vitor Lima X-Ray. Decolou 02, chama controle 119, decimal 8, bom voo. 98, 2230.